fácil. Só de gravar tráfico do crime, sangue no asfalto. Tem emprego, violência é demais. Pensa que esse quê? Acaba de pistola na cola. Não tem futuro, meu camarada. Essa é a necessidade. Cidade, onde eu não tenho meus filhos, tá ligado? Tanto tráfico, esse que rola o reage não, hein? Quietinho!